meuscds.com. Saca o solinho! É ranço mesmo! Vai, paredão do tomate! Paredão! Chama na bota! Vai, Michelson! Escuta a historinha! Baseado em fatos reais, essa história que eu vou contar. Ela chegou no baile, tava me olhando, mas não parava de me olhar. Safadeza conheço de longe, e aquele olhar não me engana. Começou na mesa dele, mas terminou na minha cama. Começou na mesa dele, mas terminou na minha cama. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu vai pra festa, comigo tu vai pra casa. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu toma uísque, comigo toma lapada. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu vai pra festa, comigo tu vai pra casa. Senta, senta, senta, vai danada. Com ele tu toma uísque, comigo toma lapada na rachada. Estourou! meuscds.com. Vai, vai, Tony C. Tudo CD Brasil, você. Dá uma tarde, dá um louco. Baseado em fatos reais, essa história que eu vou contar. Ela chegou no baile, tava acompanhada, mas não parava de me olhar. Safadeza conheço de longe, e aquele olhar não me engana. Começou na mesa dele, mas terminou na minha cama. Começou na mesa dele, agora todo mundo vai, vai, vai. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu vai pra festa, comigo tu vai pra casa. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu toma uísque, comigo tu bala pata. Senta, senta, vai danada. Senta, senta, vai danada. Com ele tu vai pra festa, comigo tu vai pra casa.